O maestro Wilson Dias da Fonseca representa, de certo modo e sem exageros, a alma santarena. Tão intenso e autêntico é o seu apego a este pedacinho querido do Brasil. E, em mais uma de suas centenas de composições, ele enaltece o berço natal, pondo o coração nas estrofes e, sobretudo, nas harmoniosas notas musicais. Ouçamos, então, com letra e melodia de Wilson Fonseca, a canção que se intitula Minha Terra.